O tema de hoje aqui a ser colocado é a crítica sempre negativa. Aqui é um artigo, né, bastante interessante na Folha Espírita de janeiro agora, que passou, da Sandra Marinho. Eu já falei, nós já falamos aqui várias vezes sobre essa Sandra Marinho, né? Ela é uma espírita, ela é palestrante do Centro Espírita Caibar Schutel. E ela sempre escreve uma coluna que é Educa a Tua Alma, na Folha Espírita. Então, essa Folha Espírita, ela é de circulação nacional, internacional, e está aí para quem quiser ver. Então, ela coloca aqui a necessidade que existe de a gente, às vezes, perceber como está enraizado dentro de nós a cultura da crítica. Alguns falam que existe a crítica construtiva e a destrutiva, mas aqui ela coloca que qualquer tipo de crítica, ela é destrutiva. De certa forma, eu até algum tempo atrás, não sei quanto tempo atrás, eu particularmente achava que existia uma possibilidade de nós fazermos, realizarmos ou falarmos uma crítica construtiva, mas depois que eu li esse artigo aqui, ele é tão simples, ele é tão explícito, que é praticamente impossível nós acreditarmos, nós crermos dentro de uma casa espírita, ou quem estuda, ou quem participa de uma casa espírita, ou assiste palestras, ou lê, entender uma crítica como construtiva. Porque toda crítica, ela sempre vai criar dentro de nós algo contrário. Existe até particularmente aqui falando também, uma ideia de que quando a gente adentra dentro de uma casa espírita, quando a gente começa a estudar, ou a gente começa pelas palestras, a gente começa no curso primário, a gente começa naqueles cursos lá, os primeiros de 12 semanas, depois vai naqueles mais adiantados, vai nos outros. Parece que a gente aguça dentro de nós aquela cultura da crítica. Parece que a gente dentro, e eu acho que isso acontece até dentro de todas as outras, até quem começa a estudar, quem se forma, quem faz uma faculdade, quem se forma como um grande profissional, um profissional de... Tá? Parece que é incrível que as pessoas, elas assumem uma postura de um senso crítico extremamente elevado e que parece que as pessoas são donas da verdade. E não deixa de ser diferente quando as pessoas adentram dentro de uma casa espírita. Ou que as pessoas adentram e são, digamos assim... professores, ou mestres, ou são, digamos assim, donos de um certo conhecimento que faz com que se coloquem no lugar de superiores. E isso é bem ao contrário. Esse artigo aqui, ele coloca que quanto mais houver conhecimento, quanto mais houver informação dentro de cada um de nós, maior tem que ser a nossa paciência, a nossa humildade na questão da crítica. Porque no momento que nós estamos visualizando só pelo pensamento alguém, digamos assim, aqui ela coloca um exemplo de nós estarmos aqui, digamos assim, num banco ou em qualquer lugar para sermos atendidos, né, numa fila, e aquela fila às vezes demora, e nós já estamos aqui dentro do nosso pensamento, mentalmente, criticando a atendente lá do caixa, ou quem quer que seja, porque ela é incompetente. E me digam todos aqui para ver se alguma vez alguém não pensou nisso. Se alguém diz que não pensou, é mentira. Eu já entrei nessa muitas vezes. Como entrei nessa também, de achar que um dia, com todo o conhecimento que a gente adquire, nós temos o direito de criticar os outros. Então, a crítica, ela é sempre destrutiva. Ela sempre magoa. Ela sempre faz com que alguém seja diminuído e nós que fazemos a crítica, nos achemos aumentados, nos achemos os donos da razão. Isso é uma reflexão. Então, não é aqui o palestrante da Casa Espírita dizendo que a crítica é destrutiva. Não. Cada um pense, cada um raciocine, reflita e, dentro de suas meditações ou reflexões, realmente medite para ver o nosso, para perceber o nosso dia a dia. Como é que nossos pensamentos eles se expandem? Como é que nossos pensamentos eles são utilizados no nosso dia a dia? Será que nós elogiamos mais ou criticamos mais? Eu aqui me coloco extremamente no meio de todos nós aqui. Todos somos iguais. Existe aqui um exemplo de Jesus. E a coloca bem aqui. Jesus jamais criticou. Se nós lermos a história de Jesus, em qualquer que seja o livro, ele educou. Ele nunca criticou. Jesus educava. Nós, aqui no século XXI, donos de toda a verdade, donos de tudo aquilo que existe dentro da informação, que hoje a informação é 24 horas, não é. É 20 segundos. Somos donos da verdade real. Tudo aquilo que está acontecendo no outro lado do planeta, nós estamos vendo aqui no momento certo, no momento, no mesmo segundo, sejam por todas as vias de internet e outras coisas. Como é que funciona a nossa mente? Ela coloca aqui uma história. Eu gosto muito dessa Sandra Marinho, porque ela sempre faz o comentário e depois ela coloca uma história. Simplesmente uma história. Quem que não gosta de uma história? Então ela coloca aqui a história de uma tal de Benedita Fernandes, que ela trabalhava e trabalha, não sei se trabalha até hoje, porque eu não sei quando é que foi isso aqui, né? Numa associação das obras espíritas cristãs de Araçatuba, lá em São Paulo. Então essa dona Benedita, ela era uma trabalhadora, daquelas trabalhadoras assim que ela se dedicava praticamente o tempo todo a obras caritativas de pessoas que passavam necessidades, de pobres, de crianças que passavam fome. E um dia ela estava lá na obra, no centro espírita lá de Araçatuba, e era um domingo, e ela estava vestindo, aqui diz, né, um mantô de lã que ninguém conseguia compreender por que ela estava com aquele mantô de lã num dia tão quente que fazia lá naquela cidade. Então as pessoas, mesmo as colegas dela, começaram meio que chamar ela de... estava querendo aparecer, que diziam que ela não estava... que ela tinha meio que surtado, que ela de tanto, digamos assim, se comunicar com os espíritos, ou que ela de tanto trabalhar dentro da casa espírita, ela tinha meio que... ficado meio fora das bolas, como a gente diz, né? Tinha meio surtado. Então, alguns falavam, né, isso é caso de obsessão. Ela, de tanto se dedicar à causa espírita, agora ela está sendo obsidiada. O que é uma obsessão? Ela é um cara que tentou e está lá obsediando ela, é uma, praticamente lá uma subjugação, que faz com que ela vista aquele mantô de lã, porque é para querer aparecer perante os outros. Bom, só que aí chegou um certo ponto aí que a presidente da casa chegou para ela e disse assim: olha, Benedita, está sendo necessário que tu tire esse mantô de lã, porque está sendo meio que ridículo tu ficar aqui nesse calor e aqui no meio de toda essa gente usando essa... essa roupa, esse manto de lã, que eu nem sei direito o que é, mas em todos os casos é, perceba, um manto de lã, né? E aí, ela, bastante constrangida, né, obedeceu a presidente da casa com extrema humildade, e ela tirou aquilo que ela tinha por cima da roupa dela, e aí todo mundo, as grandes damas da sociedade, que às vezes elas participavam desse centro espírita, né, viram que essa mulher, ela tinha ela vestia um simples vestidinho de chita, que eles chamam, todo remendado, que ela não tinha outro para colocar. Por isso que ela vestia esse manto de lã e passava esse calor para não mostrar, digamos assim, a sua indumentária, o seu vestido, que suscitava. Então aqui diz bem assim, ó, ela envergava singelo vestido de chitão com remendos enormes. Então a crítica das outras pessoas, a crítica perante ela, de que ela estava querendo aparecer lá no dentro do centro espírita, fez com que a presidente do centro espírita chegasse para ela e dissesse assim, ó, tira esse troço aí, porque está ficando muito ridículo, né? E ela tirou. E ela mostrou o que ela estava vestindo por baixo. Mas ela era uma das maiores obreiras caritativas daquele centro espírita. E ela não tinha uma roupa decente, entre aspas, como a gente chama, né, para se apresentar naquele domingo, naquele centro espírita. Então aqui fica uma reflexão final, né? Ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Então a gente às vezes nós somos suntuosos, nós somos orgulhosos, nós somos assim, porque nós achamos que nós temos um pouquinho mais de conhecimento dos outros, nós achamos que nós temos o direito de criticá-los. Isso é pura arrogância, isso é puro orgulho, vaidade. Então a gente fica aqui, né, esse artigo aqui, muito interessante, se alguém quiser procurar na internet, é a Folha Espírita, de janeiro, sobre a crítica sempre negativa. Mudou, sim, de certa forma, a minha maneira de pensar. Mudou. Porque eu achava que pudesse existir uma possibilidade de crítica construtiva, mas lendo isso aqui, a gente percebe que não. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais, é que nós devemos ter uma autocrítica de nós próprios e menos crítica aos outros. Obrigado.